Salvador, boa tarde, Oceano 6314. 785, decola 13, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, tá, gente? 05, sente da formação artística. Azul 4118, autorizado, posicionamento de unidade. Autorizado, vai chamar por parte, azul 4118. Oceano 6314, aguarde cópia petrolina. Guarda. Meu Índia no Beberão, foi passando fora da barra, mantenha 1000 pés, frequência livre para a coisa na roça. Salvador, gol 1785. Gol 1785, contato radar decolagem, suba para o nível 360, série da EON. 360 da EON. Papa Romeu, Índia no Beberão, para controle Salvador. Ed, frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, Índia November Alpha. Estabilizando o IADS, 3145, completa final, chame torre 118 decimal 6. 18-6 é uma boa, tá? 3-0-4-5. Boa. Obrigado. Nada. Capitão Romeu, autorizado pouso pisto no 7, vento 120 graus, 12 nós. Capitão Romeu. É, valeu. Solo controlado aos 1-6, livrando frequência, guardião 02. Yeah. Boa tarde, Serra Kilo Índia, identifique, chega da Mari, desça para o nível 050. Controle Salvador, Joe 1523, desvio da saída da Elida. Boa tarde, Joe 23, contato radar decolagem, suba para o nível 200. Joe 23 até o 200. Controle Salvador, gol no 785. Pistão no zero, China Torre 1 no 2, decimal 6. Ajuste no 0 no 2, uma boa tarde. Juliette Alfa, ponto de espera, chama 386 no 02, ajuste aqui 41, 18. Pena curtíssima final, dão no 7, vento 110 graus, 12 nós, ajuste 1012. Confirmado com 2 nós? 1012. Afirmativo, vento? O vento é de 110 com 12. Com 12, ciente, aguardando o seu livre posto, tá, 3, junto, 4, 5. Afirma. Pistão no zero, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, Albo, Flock. Controle Salvador, 119, decimal 8, torre 1186. Aciona 5122, Oceaner 6314. 6314, aprovado Petrolina 340, Zulu 20, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, Albo, Flop. Controle 198, torre 186, transponder 5122. Correto, chama para posicionamento, Xaner 6314. Chamando, obrigado. Sobre 145, autorizado pouso, pistola 0, vento é de 120, agora 120 graus, 10 baixo. Tem algumas pessoas à esquerda da pista ali, próxima à cabeceira, fazendo quartigrama, ciente já da movimentação das aeronaves. Ciente, Felipe Pouso, na 10, tá 3, 145. Trip 5488, boa tarde, identifique, chega da MAN, desça para o nível 060. 060, mano. Controle Salvador, uma boa agora, 075, passando 200, zona 7, zero, informação de ar. Zero, está na remota 13. Sim, isso é guarda-copa, isso é na RM321. Aguardando. Uma 399, número 2 para a cópia, aguarde convoio. Zero, bom, 785. Sim, para o controle. A número 2. O Serrec Land é autorizado voa ITAP da presente e descendo para o 050. Ou no 785, controle? Na escuta, com 785. Está sob vetoração para livrar um tráfego à sua frente, curve a esquerda na proa 150. Livre e ascensão para o nível 380. Esquerda 150 em livre ascensão para 380, bom 785. Ativo, o seu limite dessa proa é cruzar o nível 200. Após 200, iremos coordenar uma proa aqui junto ao centro. Ok, limitado ao cruzar o nível 200, aguardando a proa 785. Copy 6321. Funcionário 321 para Brasília, nível 380 autorizado, via pêndulo 17, decolagem pista 10, primeira curva à direita, saída gole, transição ofito. Controle Salvador 119.8, torre 1186, aciona 5132. Funcionário 6321. Paciente autorizado Brasília, nível 380. Via Upper Zulu 17, decola da 10 com curva direita, saída gole ao fito. Controle em 19.8, torre em 18.6 e aciona 5132, o Xaner 6321. O Xaner 6321 correto, chame pronto para pushback finalmente. Chama nada. Torre 3145, ingresso via Juliette, gate 06. Via Juliette pro 612, 3145. 399, pronto, cópia. Pronto. Uma 399 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Pirassununga. Controle Salvador 19.8, torre 1186, aciona 5136, gol no 399. Gente, 360 São Paulo, decola da 10, curva direita no perfil da El, Lenda, Brinde, Apresulo, Terceiro, 7 Belo Horizonte, após Trive, depois tira as rumas, 19.8, controle, 5136, aciona, gol no 399. C1251 e alterna 13325. Obrigado, Tamanho. Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Gol no 785 na proa de Porto Seguro. Chame agora Recife, 125.1 e alterna 133.25. Na proa de Porto Seguro. 1251-362, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 18, obrigado. Nada, bom voo. Controle de Salvador, Azul 4118, boa tarde. Boa tarde, Azul 4118, contato radar na decolagem, suba para o nível 380. 380, Azul 4118. Terra Kilo Índia, desça para 3.000 pés, 1.012 nós hoje. 3.012, Terra Kilo Índia. Objeto 5729, vetoração para o localizador, esquerda para o A160, informe estabilizar na final de ILS. Esquerda para o 160, chamarei localizador, objeto 5729. 5488, da presente voe direto para Duna, descendo para 4000 pés, 1012 nós dois. Duna 4000 com 1012, trip 5488. Voo no 075, número 5 na aproximação, redução de velocidade para 220 nós. Reduzindo, voo 075. Guardião 02, decolado 25, controle 119, decimal 8. 398, retorno ao guardião. Salvador, o jogo 23, autoriza pro a direita, pro 240, seguir destino. Coordenação, Joker 23. Queco Delta, pronto, Fóter. Isso, sede do destino, mantenha aqui as pés no litoral, informe na final. Queco Delta, litoral, o guardião informará. Houve 986, aciona 01207, mãe Queco Delta. 8, ainda descendo para 4000 pés. 4000 por enquanto. Victorinho de Juliette, mantenha o litoral, informe em Paripe, 1500 pés. Ajuste no 012. Localizador visual 10 web 5729. 3 milhas para o externo, completa final, torre 1865729. Obrigado, bom dia. Se é Kilo Índia, livre ILS, desça para 2000, informe estabilizado. 2000, reportado estabilizado, dentro do ULS. Trip 5488, desça para 3000 pés, 1012. 3000 com 1012, trip 5488. Voo no 075, desça para 4000, 1012. 4000, 1012, eu vou no 075, 10 grauzinhos, esquerda por 5 milhas, pode ser? Sem problema, comandante. Obrigado. Beleza, Salvador, boa tarde, todo mundo. Gol 755, boa, identifique chegada bom, desça para o nível 050. 050, gol 2231 no correto, chame para inspecionamento. Trip 5488, inserção para aproximação, vai seguir um 240 com 160 de grau no speed. Iniciando a redução, trip 5488. Depois, aliás. Serra Kilo Índia, chame Torre Salvador 186, até o meu bolso. 186, uma boa. O Serra Kilo Índia tem condição de manter indicada até externo? Podia confirmar? Você consegue manter essa velocidade até o externo? Eu mantei. Antes de manter a velocidade, chame torre 186 até o meu posto. 286. Gol no 075, estação vetor para sequenciamento, mantenha a proa limitado pelo localizador. Certo, mantenha a proa limitado pelo lock, que é o 075. Boa tarde, papapapá, Serra, aqui Luísa, complete a aproximação, guarde informação de pista livre, número 2 para pouso, tráfego para 7737, o objeto se encontra aproximadamente 2 milhas da cabeceira. Vento, 120 graus, 109, ajuste 1012. Startaxi, são 3217. Me ajudaria se o Sierra Kilo Índia prosseguisse visual para a cabeceira 17? Sem problema, fica a critério. Quem se quiser prosseguir para final da pista 17 direto, pode prosseguir, ok? Final da 17, vento 130 graus, 10 baixo. Gente, aqui vem mais um atrás aí, então a gente está optando para pousar na cabeceira 17. Ok, gente. Está presente, estamos já prosseguindo para uma base para a direita. Ok, pra gente ficar aqui tranquilo, o que for melhor pro senhor que pousar aí pra taxiar, pra gente, no momento tá indiferindo, ok? Ou 17 ou 10. Afirmativo, então estamos indo pra 17 mesmo, porque nós vamos ficar lá na área estática. Ah, tá ok, pode prosseguir, então, na presente, base pela direita 17. Certo, obrigado. E Duna, DS2000, chama estabilizado, 075. Pausa, pode, obrigado. De nada. Certo, comandante. Chama a torre agora 118.200. 118.200. Aeronave, só para confirmação, vai pousar na 17. Obrigado. Joker 23, chama agora o centro Recife no 251, alternando no 3325. 251, alternando no 3325. Objeto 5729, taxa via Alfa Índia, gate 01. Mandou o trip 5488? Trip 5488, prossiga. Quem já está nacional normal, trem baixo chegado. Complete a aproximação, informarei eixo da pista no zero livre. Temos um tráfego agora bit 40, prosseguindo para pouso 97, já na curta final. Vento no 30 graus, 12 nós, ajuste no 012. Trip 5488. Não, aguardando a autorização de pouso, temos um tráfego que vai cruzar o eixo da 1-0 para pouso na 1-7. Aguardando informação de pistoleiro. E aguardando. Mike Echo Delta, autorizado o táxi, reporte para ingresso na pista 1-7. Mike Echo Delta. Aqui no Índia tem autorizado pouso pista 1-7, vento 1-3-0 graus, 1-2 nosso. Sede livre, pouso, certo, aqui no Índia. Vitor Ninja Juliette, sente mantendo a proa para ingresso no corredor Interlagos. Aguarde transferência de comunicações à torre. Vitor Ninja Juliette, para transferência à torre. Adoro, 61, 6321. Prossiga. Adoro, 6314, posição. Para pushback, para acionamento e posterior pushback na remota 13. O Janel 6321 vai aguardar o tráfego da TAM já iniciar o pushback em gate 9, podendo que a equipe de solo para iniciar seu pushback após o táxi da Airbus da TAM. A gente vai coordenar e chamar a táxi. 6314 no gate 5, autorizado pushback, chamando para o táxi. Autorizado pushback no gate 5, a Janel 6314. Dá no caso de pushback. Sim, passarei 223, vai aguardar para emitir pushback. Tem um tráfego da TAM agora retaguarda e após autorizado o Airbus da Avianca que está à sua esquerda. Vai ter que aguardar o táxi da Avianca. Delta, desce para 3.000 pés, ajuste 1012. Jorjão? Jorjão está aposentado. Ele falou que ia voltar. E até agora nada, viu? Boa hora, alô, até mais. 0, trip 52119, ciente da Terra, antena precisa nível 200, Vitória da Conquista. Trip 52119, para a Vitória da Conquista, autorizado, nível 200, decolagem da pista 1-0 com primeira curva direita. Na saída Gole, Eval, após Eval, direto Conquista. Controle Salvador 119, decimal 8, Torre 119, decimal 6. Aciona 5153, trip 5219. Autorizado 200, Vitória da Conquista, colão 1-0, curva direita, pós, Gole, Eval, saída, pós, DCT, 19-8, controle 19-6, torre, 5-1-5-3, transponder, pátio 3, chamada para puxa, acionamento, trip 5-2-1-9. Trip 5-2-1-9, correto. Chame para posicionamento. Chamada trip 5-2-1-9. Puxa, acionamento para o gol 1-3, padrão. No 03, autorizado, time táxi, segundo 399. Moremos no 399. Fique a composição da carta e que siga a mesma, ok? Futuramente. Mike Eco Delta decolado aos 35, controle 119, decimal 8. Táxi via Alfa, mantém antes do táxi Juliette. Alfa, Juliette, táxi 4-2. 02, pistoleiro, autorizado o posto. Sempre posto, 0-0, 075. Parte 102, está presente, autorizada aproximação direta ao pátio do Grai, reporte solo controlado, vento 120 graus, 12 nós, guardião 02. Sendo autorizado, segue direto para o pátio do guardião. Mike Ecdota, copiou? Mike Eco Delta, atento o helicóptero na proximidade, próximo na proximidade do farol de Itapuã, 500 pés, sobe para 1000, mantém o corredor axé e reporta no farol de Itapuã. Mike Eco Delta. Na alta história, Vitorinha Juliette. Juliette, torre agora 118, meia dúzia para ingresso no circuito. Controle, instalador, papá, Romeu, papá, Charlie Mike, desce para 3 mil pés, ajustando 0-1-2. 3, à direita, na saída Gole, transição Ofito. Controle, Salvador, 119.8. Torre 118, decimal 6. Aciona 5147. 119, decimal. Autorizado nível 360 para Brasília. Amplitude 17, decolando 10, curva direita, na Gole 1-5. 119,8, controle 18,6. Torre 5147, no transponder, o gol 925. Acionar 6314 para o táxi, 90 a bordo, acionar 6310, alterna Salvador. Charlie Mike, informa que vai pousar 1-0, é isso? Eu confio, pousa 1-0. 1-0, afirmativo. Obrigado. Taxi Juliette Alfa, ponto 0286, ajuste 62, boa tarde, 63-94. Fala uma boa, dona 075, levando a sua esposa. Gol no 925, chame pronto para o feedback e funcionamento. Gente, eu posso posicionamento, gol 925. Luno 075, táxi via Alfa, mantenha antes o táxi 6 Juliette. Alfa antes da Juliette, no 075. Para o voo 399, temos 152 no bordo, alterna. Com 4 horas de vento. Luno 399, aguarda a passagem de Airbus da Avianca à sua direita, pode prosseguir via Índia Alfa. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 112. Uma boa tarde. 12, após o Avianca, técnica de Alfa, ponto espera na 10, 26. Bom, no 399, muito obrigado, boa tarde. Para o Sábio Pista na 6321, no POV 125, alterna Goiânia. Chanel 6321, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, meia, ajuste 10, 12, uma boa tarde. Juliette Alfa, 18, meia, boa tarde. Rádio, após a rolagem do Airbus da TAM, a linha mantém PSU no zero. Após a rolagem do TAM, a linha mantém no zero, 6-1-4. Afirmativo. Autorizado para o feedback. TAM 3217, decola 40, controle 119, decimal 8. 98, TAM 3217. TAM 3217, 1100 pés, dial. 3217, sobe 360, direto dial. 360, direto dial, 3217. Salvador, clique 5266. 5266, clear to fly TAP, descend to fly level 050. Fly direct to Itapi and descend to fly level 050. 050, fly Itapi. Que ingressa Juliette, gate 5, bom no 075. Faz passagem da aviança, gate 5, no 075. Fernanda? Afirmativo. 120 graus, 12 nós. Autorizado de corrente, zona 0, 63, 14. Batalha estabilizada, com a batalha. A prevista, seria prevista para ele, seria a Coral? Pode ser da Euleda direto. Da Euleda, obrigado. Precisado igual no 755. 118-612-0755. Lima Leão, foto, sessão de indicação, a chegada é a Bonf. Vamos para a descida. Pro 2, controle 119-8. 19-8, assinar 63, 114. Oi, Salvador, boa tarde, Gol no 755, passando externo, baixar travado. Gol no 755, boa, complete aproximação, aguarde formação de pista livre, número 1 para pouso aeronave da companhia para iniciar a corrida de decolagem, 737, vento 130 graus, 12, 9, ajuste no 012. Senta, guarda, Gol no 755. Ok, valeu, né, 314, obrigado. Um, dois, vaso. Oxener 6321, boa, após a passagem do 737 da Gol na curta final, ali mantém-se no zero.